Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa Esquina e hoje somos Fogo Posto. She needs a shelter from reality. She takes a dip in my daydreams. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space. And her lips are like the galaxy's edge. And a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. It's not a bird. Estamos aqui de regresso para mais um Conversas de Esquina, sábado, bem-vindos a mais um programa e hoje temos um convidado, José de Pina, escritor, argumentista, autor, realizador, sportinguista e não necessariamente tudo por esta ordem, sim. Mas muito obrigado por ter aceito o convite das Conversas de Esquina. Primeira pergunta, o melhor curso de iniciação à stand-up comedy é a política portuguesa? Não sei, talvez, ultimamente sim, tem vindo nesse sentido. Realmente a política tem vindo a degradar-se um bocadinho nesse aspecto. Degradar-se, ou seja, o políticos fazerem humor sem querer é degradante, não é? O humor em si, não. Mas aquele tipo de humor que eles às vezes cada vez fazem mais é. Mas somos os nossos políticos são um reflexo daquilo que nós também somos? É uma versão menos atualizada daquilo que os portugueses são? Não, então os políticos são tugas como nós, obviamente tudo o que nós vemos que eles estão a fazer, eles são tugas, não vale a pena estar, só quando começarmos a contratar políticos como estrangeiros como se faz os clubes de futebol, porque eles são tugas, mas há alguém mais tuga que o Cavaco Silva? mas havia essa possibilidade de, e também se fala muito nisso no, no futebol, de trazermos árbitros estrangeiros, trazermos políticos estrangeiros para a nossa pois política. Pois era isso. Era a solução imediata. Não sei se é a solução, não sei. Não, eles estão cá, não é? A Troika. Sim, a Troika está cá. Eles estão cá. Mas aquilo é gente esquisita também, que também eles têm que perceber um bocadinho a realidade dos portugueses, não é? E que país é que nós estamos a construir? Ou neste caso a destruir? Qual das melhores expressões se aplica aqui? A minha posição é um bocado uma posição intermédia, que era, houve assim uma certa loucura naqueles anos, Guterres, Durão e Sócrates, há quem diga que até já vem do, do tempo do Cavaco Silva, não é? A má utilização dos engenheiros europeus, optou-se muito por fazer estradas e autoestradas, gastou-se dinheiro disparatadamente, baixaram-se demasiado impostos na altura em que se calhar era bom não baixar, ou seja, não aumentar, mas não baixar, e agora está aqui este governo a matar-nos com aspirinas e medicamentos, e, ou seja, estamos a sofrer aqui quase uma quimioterapia violentíssima, que também não sei se será o caminho ideal. O que é que ficará depois da Troika? Fica um país que se calhar recuou 30 anos em termos de... se calhar voltamos àquilo que se calhar Portugal se calhar sempre foi, não sei, mas foi um bocadinho... Mas quando se diz que os portugueses andaram a viver acima das suas possibilidades, não foi os portugueses, foi os governos portugueses, o Estado. O Estado é que andou a viver acima das suas possibilidades, porque os portugueses fizeram a sua vida normal, conforme aquilo que o país apresentava, não é? Os portugueses não andaram aí à maluca. Fizeram aquilo que supostamente seria normal fazer no país que os políticos nos andaram a vender. Portanto, é um bocado isso também. Portanto, eu estou ali numa posição um bocado intermédia. E hoje, como argumentista, como autor, como também humorista, talvez mais do que fazer rir, é preciso alertar. Ou é possível contemplar as duas coisas num texto, numa intervenção? Eu acho que o ideal, eu quando fazia a contra-informação, era fazer, costumo dizer muito uma coisa, é fazer o humor por camadas. As piadas têm várias camadas. E obviamente numa dessas camadas, que não é a principal, para mim o humor não é panfletário, eu não gosto do humor panfletário. Aquilo tem que fazer rir, as pessoas têm que rir, e conforme não tem qualquer pendor ideológico, o humor não tem que ser ideológico, mesmo o humor político. Tanto podemos fazer uma piada ao Bloco de Esquerda, como ao CDS, é onde estiver a dar o tema que nós... O alertar é um bocadinho o que nós fazemos no Conto de Informação. Está lá o alerta, mas aquilo tem que ter alguma graça. O alerta, depois há outras pessoas também para fazer o alerta. O humor panfletário eu não gosto muito. Mas pequeno naquilo que também, e estamos próximos disso, daquilo que é o 25 de Abril, fala-se muito que a cantiga é uma arma também devido às senhas da Revolução. O humor não pode ser a arma do agora? Sim, pode ser, mas tem que fazer rir, porque se não fizer rir, ou seja, eu quero passar esta ideia, pá, eu tenho que fazer uma piada ao Passos Coelho, mas tem que ser uma piada, se não tiver graça até funciona ao contrário, ou seja, atenção, primeiro está o humor, tem que se ter piada, tem que ter graça, e depois aí até os próprios defensores do Passos Coelho têm que achar graça, aí é que é eficaz, quando a coisa tem muita graça é que dói mais. Porque se não tiver graça, se for só para me voltar, se for só uma graçola, não funciona, até funciona ao contrário. Portanto, atenção, o objetivo é sempre fazer a graça, porque se nós estamos a fazer humor político, é humor, não é? Eu costumo fazer, há uma diferença, que é fazer humor com política e fazer, política com humor, é diferente. Eu gosto de fazer humor de política, não é? É nesse clima, nessa vertente, que vive aquilo que se apelida de humor inteligente? O humor político tem que ser inteligente. Tem que ser humor... O humor inteligente, ou seja, não é? Humor com referências, um pouco mais subtil. Há vários tipos de humor, mas... humor inteligente. Humor inteligente acho que é o bom humor, não é? Não gosto muito de definir bem o humor inteligente. Foi um novo conceito que apareceu por aparecer. Sim, houve uma vaga aí de às andotas, aquelas piadas de xixi e cocó, em que, ou seja, eu não diria bem humor inteligente, humor com referências, humor com alguma cultura geral, ou seja, é preciso, para se fazer um humor subtil, é preciso, o humorista tem que ter conhecimentos, não é? Não pode cair, porque se o próprio humorista não conhece a realidade e não tem uma cultura geral mínima, as piadas vão sempre todas parar para o mesmo sítio, não é? Mas as pessoas hoje vão à procura do humor também para se atualizar? Ou precisam vir com esse background já para perceber aquilo que está a ser feito e está a ser dito? Agora as pessoas veem muita televisão, vão à internet, têm muitos links para os jornais. Eu acho que a informação geral das pessoas cresceu muito com as redes sociais. As redes sociais têm essa... As redes sociais não são só gatinhos e fotos de comida. Também têm muitas notícias. As pessoas andam muito informadas agora. Muitas vezes as pessoas nas redes sociais só leem os títulos e depois, sim, não leem bem. Vamos à notícia. Os jornalistas gostam muito dessa armadilha, não é? O título indicia determinado tema e depois aquilo não é bem assim. Portanto, convém ler as notícias. Mas os portugueses agora estão mais informados. Portanto, eu acho que a qualidade média do humor subiu um pouco. Acho eu. Pelo menos as pessoas estão receptivas mais bom humor. Mas não há essa superficialidade que dizia há pouco, de lermos apenas o que está na manchete, o que está na headline e depois não percebermos bem do que é que falamos. Há esse perigo. Mas pronto, isso aí é como tudo. Há pessoas que... É o fenómeno do zapping. E pegando no humor, ainda procuramos o novo Hermano José? Não. Ou já deixamos essa batalha de lado? Não, eu acho que isso foi... Houve uma altura, o Hermano José continua a achar que é o maior humorista português de todos os tempos, para mim. Tive logo a sorte, logo eu mal comecei nesta vida, comecei logo a escrever para ele, que foi assim uma sensação ótima. Portanto, não há, eu acho que não há busca nenhuma, é apenas uma continuação. Na altura... quando começaram a aparecer os canais privados, a explosão da internet, naturalmente começaram a aparecer outra geração de humoristas. Não há uma procura, é como aquela história daí, o novo Eusébio, assim, né? Não, eu acho que não houve bem isso, naturalmente as pessoas têm o seu estilo. Agora, o Hermes é uma referência, isso não há dúvida nenhuma. Mas existe uma constante procura, pelo menos em Portugal, existe uma constante procura pelo semelhante a algo. Isso também acontece no humor. Também acontece. Isso é natural. Por exemplo, no mundo da música, há uns anos haveria sempre os novos Beatles, a nova banda, que era a grande novidade, a nova banda. Andamos sempre à procura de qualquer coisa e geralmente ela não parece. São fenómenos muito localizados e que se esfumam rapidamente. No humor, eu não sei se por estar no meio e por estar a escrever humor profissionalmente bem, aqui há 22 anos, acho eu, sim, 22 anos, e felizmente tive sempre, escrevi para o Herman, depois para a Ana Bola, o Ruef, e depois fiz o conto de formação. Confesso, não me apercebo dessa coisa de ver o novo Herman à procura, porque eu, se calhar, o público é que pode sentir mais isso. Portanto, eu nunca senti essa necessidade, sempre estive lá, fui escrevendo as minhas coisas, nunca tive essa sensação, aí pá, qual é que é o novo Herman? Não, nunca tive essa perspectiva. Eu, por exemplo, eu já como adepto de futebol, apercebo melhor do que é isso. Epá, o novo grande jogador português, o Cristiano Ronaldo, já é o novo Eusébio, não sei o quê. Apercebo-me disso. Se calhar, se estivesse no meio do futebol, se calhar também não me apercebia tanto. Não sei, deve ser isso. Não sei. E estando no meio do humor, a oferta que existe, adequa-se à procura? Eu acho que há boa oferta neste momento e há muita procura do humor. Portanto, e naturalmente a triagem vai sendo feita. Não sei, eu não conheço. Pá, houve uma explosão do stand-up. Levanta-te e ri, depois foi feita uma triagem no Levanta-te e ri. Epá, o Levanta-te e ri, vamos lá ver uma coisa, aquilo sobreviveram quantas pessoas? 5, 6, não sei, 7 talvez, porque muitos deles antes do Levanta-te e Ri já tinham alguma carreira. Portanto, aquelas pessoas que apareceram mesmo do Levanta-te e Ri foram para aí 5, 6. Agora, há muito stand-up, há muitos jovens, bares que eu nem conheço pelo país fora, não faço ideia nenhuma, sinceramente. Há muita gente a fazer humor. E eu não conheço todos, conheço alguns, não... Portanto, não... Agora, do que eu conheço, a qualidade é ótima. O que é que existe do José de Pina, escritor argumentista, nos sketches, nos apanhados que fazem televisão? O que é que existe? Pá, existe bastante, não é? Por exemplo, no... Mas é outro José de Pina que está ali? Não, acaba sempre por ser eu, não é? Nós, o humorista, quando estamos a escrever piadas, aquilo, é sempre o nosso lado, há sempre um cinismo, não é? O humor tem sempre um cinismo, tem sempre um sarcasmo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito irónica e sarcástica, portanto, os meus sketches vão mais nesse sentido. O tipo de piadas, sempre fiz isso, tanto no Contra Informação como nos sketches que fiz, por exemplo, a Herman Enciclopédia ou no Fogo Posto. Por exemplo, o Fogo Posto é um projeto muito pessoal, aquilo foi uma coisa mesmo muito pessoal, portanto, o que saiu é mesmo aquilo que eu queria dentro dos meios que tive, portanto, obviamente, sou um bocado eu ali, não é? É o meu estilo, mas eu, ou seja, não sei se a pergunta era se eu no dia-a-dia sou também assim, sim, não, sim, há sim. Aquela ideia, não, sou até bastante introvertido e muito fechado. Mas quando é que surgiu essa possibilidade, ou a ideia, ou a vontade até de passar daquilo que está escrito para enfrentar a câmara? Portanto, foi uma necessidade que encontrou? Foi um bocadinho, porque a ideia surgiu de um convite. Eu tive durante uns 3 anos a fazer o Prazer dos Diabos na SIC Mulher, começou na SIC Mulher, depois SIC Mulher, e depois surgiu a hipótese de fazer um programa para a SIC Radical. Sim, sim, sim. E aí eu sugeri, pá, vou tentar, porque às vezes nós, quando escrevemos para outras pessoas, eu também fui um dos realizadores do programa, portanto a minha formação também é cinema. Assim, eu realizei com o Filipe Almeida Fonseca, foi co-realizado com o Filipe Almeida Fonseca essa série, e ou seja, eu controlei, aquilo foi controlado desde a realização da escrita à montagem, à direção de atores. Na altura, eu e o Filipe indicou, e nós conhecíamos um grupo que era os Alcómicos Anónimos. Onde estava o Salvador Martinho, o Rui Sinal de Cordes, José Beirão e o Alexandre Romão, que agora o Rui Sinal de Cordes e Salvador Martinho. Pronto. Começámos todos aí, nós fomos um grupo coeso para fazer aquilo. Portanto, é uma coisa muito... é muito autoral. E surgiu a necessidade de controle do produto. Nós às vezes escrevemos um sketch, depois o ator... Os atores improvisam e depois muitas vezes melhoram, depois a realização não é como nós... a necessidade foi mesmo de fazer uma coisa mesmo muito pessoal, uma coisa autoral mesmo. Os sketches eram filmados quase como mini curtas-metragens. Portanto, foi uma necessidade mesmo de pôr em prática tudo. Vamos lá ver se isto fosse mesmo meu do princípio ao fim, como é que isto seria. Foi um bocado isso. Sente-se o Júlio Isidro do Salvador Martinho do Rui Sinal de Cortes? Ih, não. Apesar disso. Não. Não, porque eles já tinham a sua... já tinham os seus espetáculos de sketch comedy. Já faziam espetáculos e... Mas é engraçado, mas foi assim a primeira coisa. Eu adorei trabalhar com eles e foi ótimo. Grande lar da terceira idade. É a maçonaria dos mais velhos? É, a ideia do grande... Aquilo é um bocado... Aquilo, lá está, tinha uma certa crítica social com os mais velhos, aquela coisa. Aquilo são tudo uns velhotes, muito ressabiados. Especialmente a dona Leocádia, que era a personagem principal, era ressabiada porque os filhos meteram-na num lar. Aquilo havia, não é? Portanto, aquilo havia uma revolta. E a ideia é porque aquilo surgiu porque os velhotes fazem coisas inacreditáveis. Eu vivo ali na zona, vivo ali na Avenida Roma, e todos os dias há velhotes completamente curvados a atravessar com sacos das compras no meio das avenidas, não sei o quê. Eu nunca percebi aquilo. E, pá, e surgiu a história de fazermos apostas. Portanto, aquilo tem um mundo à parte, aqueles e eles. Portanto, e acaba por ser... eu acho que há ali um mundo à parte, sim. Acho que há os terceira idade tem ali. E depois um nome de terceira idade, assim, um ar assim. Foi isso. Foi um sketch. Por acaso, eu acho que resultou bem esse sketch. E qual foi o feedback na altura da série perante um público como o da SIC Radical, que na altura, e continua ainda a ser um público mais jovem, a série chegou a cativar quem a via? Não, a série sim, a série resultou bastante bem. A série resultou bastante bem. Isso aí houve bom feedback. Acha que produziu, entre aspas, uma série de culto para mais tarde recordar? Não sei, a série já repetiu algumas vezes e sempre com um bom feedback. De vez em quando no YouTube ainda há pessoas que descobrem os sketches. Eu gostava de pensar nisso, mas não sei, há tantas séries também boas. Eu acho que eu e o Filipe tentámos fazer uma coisa tão especial. Eu acho que irrepetível? Isso, eu acho que sim. Eu acho que isso passa as pessoas nem imaginam os poucos meios que tivemos, aquilo, tentámos mesmo fazer uma coisa. Eu acho que isso passa, o fervor com que fizemos aquilo. Acho que isso passa para as pessoas, e se calhar as pessoas sentem que houve ali qualquer coisa de especial. Eu pelo menos acho isso, tenho essa ideia. Será impossível o humor voltar a implodir nos canais generalistas? Ei, pá, isso está a ser muito complicado. O humor está a ser... O humor passou a ser um exclusivo do cabo. É, eu penso que sim. Porque há uma infantilização das TVs generalistas, dos canais generalistas. Ainda há pouco tempo, eu tenho esperança que não. Por exemplo, a RTP, ainda não há muito tempo, teve o Estado de Graça. Sim. Que eu escrevi para o Estado de Graça também. E a própria Odisseia também, Horário Nobre. Acho que roubei a Odisseia também. Foi um projeto muito experimental e que eu gostei bastante. Mas é... Tirando a RTP, eu não estou a ver, porque... Por exemplo, as séries de humor precisam de crescer um bocadinho. É preciso um impacto imediato. O impacto, se não tem impacto imediato, os programadores começam a mudar de horário. Por exemplo, vemos uma coisa como aquela série dos Filhos do Rock. Quer dizer, sim. Uma boa aposta, uma ida engraçada. Epá, e está perdido na grelha já não sei onde, tipo à uma da manhã de sábado, epá, não sei bem. Portanto, eu não... É com todos os canais. Eu acho que neste momento há dois canais, que é a SIC Radical e o Canal Q. Canal Q, sim. Que são onde as pessoas conseguem fazer coisas e experimentar coisas. A coisa está um bocado complicado. Eu ainda sou do tempo em que a conversa da treta passava na SIC, no horário nobre. Havia um programa que a TV apostou. A TV nunca apostou muito no humor, mas teve um programa que era o CQC. Caia quem cai, com o Pedro Fernandes. Exatamente. Cruz, sim, muito engraçado. Que teve uma série e nunca mais se falou naquilo. Acho um bocado triste, mas pronto. É nesse sentido que programas como o programa da Maria e o Hora H foram maltratados? Nessa necessidade de impacto instantâneo e imediato? Pois, o programa da Maria, lá está, é outro fenómeno que eu não percebo. Eu não percebo. Por exemplo, a conversa da treta foi retirada do ar ao fim do sexto ou sétimo episódio, quer dizer, porque não estava a corresponder às audiências que eles queriam. Bem, quem pode falar mais nisto é o Eduardo Madeira e o Filipe Almeida Fonseca e o Ricardo dos Martins, que escreviam isso. Mas eu lembro das conversas, sou amigo deles. Bem, e depois, passado menos de um mês, estava a encher coliseus. Ou seja, retiraram do ar um produto que, passado um mês ou dois, estava a esgotar coliseus uns atrás dos outros. Ou seja, há aqui qualquer coisa que não bate certo. O programa da Maria, neste momento, é um clássico. Mas, na altura, resolveram tirar. Eu, por exemplo, o Hora H, o único problema do Hora H... Que depois teve muito sucesso na Radical. Exatamente, sim. O Hora H, lá está outro tipo de programa de culto. Eu acho que o Hora H, daqui a uns anos, vai ser tão... É como aquelas bandas que têm aquele álbum desconhecido, sim, e que as pessoas redescobrem aquele álbum. Eu acho que o Hora H, um dia, ainda vai ser redescoberto a sério. Porque é um programa desequilibrado, mas... Se fosse um programa clássico, por exemplo, de 25 minutos, pá, tinha ali material espetacular. Eu acho, como dizer... mas pronto, é o que vamos tendo agora. As televisões desconhecem um pouco o público que têm à sua frente? Eu acho que as televisões, ou seja... Ou tendem a editar modas... Eu não consigo perceber os programadores de televisão. Aquilo, o problema é que as televisões não vivem do ar, não é? Sim. Tem que ter publicidade. E vão à procura do que é que as pessoas querem. mas o que as pessoas querem, as pessoas também só querem aquilo que conhecem, não é? As pessoas também têm que conhecer coisas para gostar de coisas novas, e não saímos deste ciclo. É o que eu digo, para mim a coisa mais incrível que aconteceu nos últimos anos foi a conversa da treta, é suspensa da SIC, e passado um ou dois meses está a juntar coliseus uns a seguir aos outros. É a única coisa que é a maior imagem que se pode dizer do que aconteceu. E neste momento, em 2014, onde é que se insere este canal Q? É o veículo experimental, o veículo de dar a conhecer novos humoristas, novos projetos? É essa, dizer, o canal Q, o senhor tem um orçamento, pronto, tem um orçamento limitado, tem produção portuguesa, e tenta experimentar coisas. É um sítio de liberdade, onde se pode fazer, e tem vindo a evoluir bastante bem nestes 4 anos. É o que eu digo, o canal Q e a SIC Radical, neste momento. Não, que eu me esteja, agora, a TVI... Mais. A TVI sim. Mais começa a ter umas coisas, o Rui Sinal de Cortes, não é o programa dele. Espero que a TVI Mais comece a entrar também neste campeonato. No mesmo campeonato da SIC Radical e do canal Q. Apesar de, neste momento, o canal Q é o que tem mais produto, produção própria, produção portuguesa. Mas espero que a TVI Mais entre também nisto. E fazendo aqui uma ligeira provocação, talvez, nós não temos o humor demasiado concentrado no Ricardo Araújo Pereira? Não sei se é. Bom, o Ricardo Araújo Pereira está em várias plataformas, não é? Sim. Mas também outros humoristas têm outras plataformas. Não sei. Eu, pessoalmente, eu gosto muito do que o Ricardo Araújo Pereira faz. Não sei se está muito concentrado. Pelo menos é o que aparece. Repare, ele tem uma crónica na visão, tem na televisão, tem na rádio, agora. Não sei. Há outros humoristas também. Não sei. Talvez, estamos a viver o momento dele, também é verdade, não é? Geralmente é cíclico, há uns anos tivemos o Marco também. O Marco, sim. Sim, portanto, é são ciclos. Eu acho que é natural, há sempre um, mas é como no futebol, houve os anos do Porto, não é? Sim. Houve os anos do Benfica, agora os anos do Porto, não sei. Do seu curso de realização, da sua formação em realização, o que é que leva para o humor que faz? Que sentido estético é que dá aquilo que escreve? E aquilo que faz, há pouco falava aí no Fogo Posto, nessa realização através de curtas metragens, é essa visão mais aprofundada para aquilo que é a imagem. Sim, eu há mais sentido estético naquilo que faz. Eu tenho o curso de cinema da Escola Superior de Cinema, Teatro e Cinema, que na altura era no Conservatório, e deu-me um timing, uma noção de timing de montagem. Por exemplo, nós conseguimos um sketch mal realizado, ou em que a escala de plano não está certa, o ângulo de câmara não está certo, pode enfraquecer uma piada ou melhorar uma piada. Eu acho que eu tento fazer isso, mas eu tenho uma visão. Um realizador, por exemplo, vemos nos filmes de comédia, é um tipo de realização própria, quer dizer, não, uma piada não pode estar a ser dita num plano geral, tem que haver um ritmo da montagem. Quer dizer, é isso que eu tento, nas coisas que tento, fazer. E onde é que se dá esse caminho do encontro da realização depois com a escrita? Como é que o humor, depois desse curso, até mesmo antes, surgiu na sua vida? Na minha vida. Aquilo foi muito simples. Eu era amigo de liceu do Nuno Artur Silva. Ah, sim. O Nuno Artur Silva começou a escrever para o Zé Pedro Gomes, António Feito, depois foi convidado para o Herman, e depois precisava de alguém para escrever. E eu, como tinha essa formação audiovisual e escrevia guiões, ele desafiou-me, e nós, nas nossas festas de juventude, eu dizia assim umas piadas e umas coisas, e comecei a experimentar a escrever uma coisa que era as músicas do Herman, na altura acho que era na Rádio Comercial. E uma das coisas que eu costumo dizer do o que é que distingue uma, qualquer um de nós consegue dizer uma piada gira de vez em quando. O humorista profissional é aquele que todos os dias consegue encontrar sempre qualquer coisa. E eu todos os dias estava a produzir uma coisa engraçada, um teste de giro, e comecei-me a perceber, espera aí, isto se calhar, e o Nuno gostou e criou-se ali. E naturalmente descobri esta faceta, esta veia humorística. Achou que tenho veia humorística, não sei, já não sei, mas pronto. E fui descobrindo, portanto, foi o Nuno Artur Silva, que foi uma espécie de Júlio Isidro, isso é verdade. mas não é desesperante, por vezes, ter que ter piada todos os dias? É, isso é horrível. É horrível. Mas é a maior razão de depressão para os humoristas, é ter tido piada. Não, aquilo é duríssimo. Os humoristas têm uma vida muito, muito difícil. É muito difícil. Eu sou muito fechado. Aquilo é um... Por exemplo, sexta-feira vou gravar uma crónica humorística que eu tenho no canal aqui no Inferno, que é a Campanha Negra. Já, hoje é quarto. Aquilo, dois dias antes, já estou a ver jornais e dá-me a sensação: olha, esta semana se calhar não tenho nada. E depois lá surge qualquer coisa. É muito, muito difícil. É terrível. Perdem cenas de vida ao ser humorista? Eu não sei. Não sei. Não sei. Mas depois tem aquela compensação de quando sai bem, epá, sentimos-nos bem, não é? Epá, as pessoas gostaram. Pronto, temos essa compensação, depois alivia um bocadinho. Portanto, ali eu acho que há altos e baixos muito, há picos de tensão muito grandes. Acho que é muito difícil de controlar. Por exemplo, o stand-up foi uma coisa que eu nunca me arrisquei a fazer. Só fiz uma ou duas vezes, acho eu, porque aquele palco está com as pessoas e aquilo é uma coisa que daria cabo de mim. Não se sente bem com a aprovação ou a rejeição imediata de uma piada? Epá, eu acho que ninguém gosta, de repente percebemos... Foi um seguro de defesa não fazer stand-up? Diga, não... Foi um seguro de defesa para si próprio? Não fazer? Sim. Não fazer. Primeiro, de que eu tenho que se decorar. Sim. Tenho que se decorar, pronto, eu... Consigo mais ou menos. Sim. Mas outra coisa, eu sempre... Eu escrevi uns livros e na apresentação... Eu até na apresentação dos meus livros fico aflito quando estou ali a lançar o livro, na livraria tal ou na FNAC. Eu próprio fico aflito. Agora, imaginar-me num palco a fazer um 7, 10 minutos ou 15 minutos. Não, é muito difícil. O melhor amigo de um humorista é o prazo de entrega de uma piada? O maior amigo? O maior amigo, sim. É o deadline. Ah, sim. Sim. Eu tenho que ser... Tenho que funcionar com o deadline. Eu prefiro deadline. Por exemplo, eu preferia... Se desse, olha, a Campanha Negra tem que ser já amanhã. E eu tinha que escrever qualquer coisa, porque aí eu vou ter mesmo que escrever. Eu às vezes estou ali a ver, ali... Eu gosto de ter deadline. Mas e não se tende um pouco a forçar aquilo que se quer que tenha graça? É uma espécie de martelar, entre aspas, de uma piada. O facto de haver deadline, de ser forçado a fazer. Sim. Vai chegar ali uma hora antes e... Pois, às vezes tem que ser, sim. Não é? Às vezes tem que ser, mas eu lembro-me assim de... Às vezes as melhores ideias, os melhores sketches surgem assim do nada. Já aconteceu, por exemplo, umas noitadas a... Uma hora antes de entregar os textos na rádio ao Herman, eu e o Nuno Artur Silva, assim meio, quase com uma direta em cima, de repente surge a ideia de... Acho que eu tive a ideia de fazer uma coisa que era um ventríloco na rádio. Ou seja, um espetáculo, um ventríloco com o seu boneco na rádio, que é uma coisa assim. E, portanto, isso foi uma ideia que resultou, ou cenas de um funeral... Quando havia cenas do casamento, ou seja, às vezes essa pressão faz surgir ideias absolutamente loucas e que resultam. E pegando naquilo que é escrita para o outro, como é que é ver as palavras que se escreve na boca de ver, ouvir as palavras que se escreve na boca de outra pessoa? Apontam-se erros, apontam-se falhas? Epá, geralmente é ótimo. Geralmente é ótimo. De repente escrevermos um sketch e ver atores como, por exemplo, o Herman, o Miguel Guilherme, Maria Rueff, na bola. Mas não há coragem para dar um aquilo. Toque, para fazer de uma maneira, para fazer de outra? Sim, mas aquilo geralmente sai bem, porque os atores dão, eles são atores, eles dão ali um toque especial àquilo, aquilo ganha logo um brilho diferente. Eu falo, é a minha opinião. Sente-se mais como argumentista do que mais, do que... ator... Não, é argumentista, sim. Sim, sim. Completamente ator, aquilo... Eu gosto de fazer aqueles programas, os chamados programas de mesa. De conversa, sim. De conversa, tal, com um pendor humorístico, não é? Eu gosto disso. O Fogo Posto foi uma coisa que surgiu, uma necessidade que surgiu, foi uma exceção, mas eu não... não... Eu gosto é de conceber coisas. Mas José de Pina, voltar ao programa de sketches, um formato menos semelhante ao Fogo Posto, talvez menos idealizado em relação ao Fogo Posto, uma coisa mais geral, entre aspas. Sim. José de Pina voltar à frente das câmaras. Sim, posso fazer isso. Não digo isso. Eu fiz um programa para a RTPN, que foi o Humor e a Cidade. Um registro diferente, sim. Mas eu sempre fui habituando a estar um bocado à vontade, né? Ir improvisando umas coisas, vendo, mas não é a minha principal característica, é realmente estar a ir escrevendo coisas. Mas se para isso tiver que aparecer, não é algo que eu rejeito, né? Acha-se graça? Eu às vezes revejo. Eu logo imediatamente a seguir a escrever o texto tenho sempre grandes dúvidas. Eu acho que todos os humoristas, ao fim de estarem umas horas a fazer um texto, aquilo já foi tão revisto que começamos a deixar de ter... Pai, será que isto tem graça ou não? Sei o quê. E depois vejo aquilo no ar e aquilo... Ah, afinal tem graça. E as pessoas... Eu sinto o feedback. Mas eu nunca... Não é uma... Eu sei quando o texto está bem, mas não é uma coisa que eu me rio. Aliás, eu rio um pouco. Eu rio muito por dentro. Eu gosto muito de ver comédias e adoro ver programas de humor, mas não é, não sou daquelas pessoas que riem assim. Ei, não. Mas acho... Eu sou bastante crítico de mim próprio. Aliás, até demasiado. Eu demoro imenso tempo a fazer textos por causa disso. Mas há aí uma mecanização também daquilo que é o José de Pina argumentista. Há já um guião dentro da escrita de um guião. De como fazer, como emparelhar, como... Um estilo. Sim, assim, ao fim de uns anos nós vamos querendo a nossa técnica de ir escrevendo. Nós sabemos, olha, tenho aqui esta, peraí, isto é bom, olha, vou juntar com isto. Primeiro digo esta piada, depois digo esta, que assim tem mais força. Eu acho que faz parte da técnica. Depois é o tipo de piadas, eu gosto de um determinado tipo de piadas. Eu gosto eu gosto de que as pessoas... fiquem a pensar, ou seja, uma piada ao retardador, ou seja, aquilo vai ali, olha, afinal é, eu gosto de fazer essa construção, eu não gosto, portanto isso demora o seu tempo, portanto, eu acho que todos os humoristas acabam por ir ganhando o seu estilo, não é? Conforme a técnica de trabalho que têm as suas técnicas já. E o que é que o José de Pina gosta de criticar no José de Pina? Ou faz questão de criticar? Eu próprio? Onde é que ele é tão duro com ele próprio, sim? Então, mas isso... No campo do humor ou no fora do... No campo do humor, sim. Há muitas discussões entre o José de Pina e o José de Pina. Há no sentido de eu, às vezes, perco-me. Tento sempre... eu já tenho mais ou menos a piada delineada e depois tento sempre ir acrescentando coisas e coisas, e depois acabo por limpar e depois eu sou um chato comigo próprio. E às vezes um texto que podia ser escrito em 3 horas escrevo em 5 ou em 6 desnecessariamente e eu chatei-me. há aí medo da simplicidade? Não, eu gosto das coisas simples, as piadas mais simples são as melhores. Então, porque é eu às vezes eu gosto, não, eu gosto é de pôr coisas, eu gosto de enriquecer a coisa, depois limpo, eu gosto é de ter, peraí, eu ainda vou conseguir melhor. É mais nesse sentido. Ah, sim. Eu ainda vou conseguir melhor, peraí, vou ver mais isto, peraí, então e se for assim, se for assim, se for assim, e depois vou limpando, depois vou retirando, vou... Aquilo fica depois um bocado mais seco, não é? Mas é preciso, eu para chegar àquela conclusão, eu preciso de ir ver muita coisa. Preciso ver muita coisa. Pronto, são as minhas manias. Falou aí há pouco nos programas de conversa com esse pendor humorístico, mas um José de Pina mais sério seria possível também ver em televisão? Imaginemos um Eixo do Mal, um Governo de Sombra com José de Pina. Era possível? Sim, esse registro. Sim, o Governo de Sombra é uma coisa... O Ricardo é mais semi-humorístico. Sim, mas é muito isso que eu também fazia. Sim, isso é... Sim, sempre com um toque sarcástico e irónico. Sim. No fundo, o que eu fiz, o Prazer dos Diabos, depois no Inimigo Público, na SIC, também fazia um comentador. Aí era um pendor mais humorístico. Mas eu, devido ao trabalho que tenho que ver, eu ando bastante informado do que se passa na política, portanto... Tem que andar sempre informado. Mas é uma obrigação ou um prazer? Essa necessidade de atualidade constante? É as duas coisas. Eu gosto. Eu sempre gosto de andar atualizado. Eu gosto de saber o que é que se anda aí a passar. É um bichinho da política também? Não. Não, isso não. Não, isso é do bichinho. Isso é o único bicho que se fala muito é o bicho da rádio. Pá. O bicho da política. Nunca ouvi falar. Não conheço. O que é que o escritor José de Pina tem a dizer ao mundo com os seus livros? Os meus livros, o livro que eu fiz foi um guia para chegar ao poder. É só isso, pá, que é uma das melhores coisas que as pessoas podem fazer na vida e para a política. E como é que se chega ao poder? Pá, é uma série de técnicas, tem que ser para as juventudes partidárias, tem que ser, está lá no livro, aquilo é, não é fácil. E o que é que o José Pina fez questão de nos avisar? Avisar porque a realidade não é aquela, a realidade tem sempre duas ou três leituras, é preciso ter calma, as pessoas têm que ver, as pessoas têm que perceber porque é que as coisas acontecem. Isto acontece assim, depois mais tarde nós vamos ver, perceber porque é que acontece, nada é por acaso, é só isso. É a experiência da atualidade, a experiência daquilo que vê que também o Tolda dessa maneira a percepcionar as coisas a longo prazo. Há um José de Pina que, ao ver, imaginemos, a admissão irrevogável de Paulo Portas, pensasse logo daqui a um mês como é que as coisas seriam. Sim. Esse é o trabalho humorístico, é ir especulando, criando. Espera aí, o Paulo Portas, o que eu gosto de fazer é, porquê que o Paulo Portas fez aquilo? Porquê que não sei o quê? Porquê que aquilo aconteceu? Minhas teorias da conspiração. Pronto, exatamente. Sim. E depois eu invento ali umas graças à volta daquilo. Eu adoro fazer isso. Eu tenho uma coisa que costumo dizer, às vezes que eu já disse, uma vez num workshop de humor que eu fiz, eu só fiz uma vez, não sei o que é. Eu fui jogador de xadrez federado. E o xadrez ajudou-me a raciocinar de determinada maneira. Ou seja, a tentar perceber jogadas mais à frente. Porque é que os jogadores... Porque é que o bispo foi para ali, a consequência do bispo. Esse tipo de raciocínio tomou conta de mim. Por isso é que eu acho, se calhar demora algum tempo a escrever alguns textos. E eu gosto disso, eu gosto disso. Eu gosto de pensar, mas porque é que... por exemplo, como é que o António José Seguro quer acabar com o sem-abrigo? Mas o que é que ele tem daqui? Como é que é possível? Ele começa a elaborar ali umas coisas, eu gosto disso. Pensar como peças de um puzzle ou peças de um jogo de xadrez. E às vezes, nós fazíamos muito isso no Contra Informação, que era, o que é que está por detrás destas decisões? E depois inventávamos um sketch. Que eram coisas absurdas, não é? Ou não? E depois às vezes até acertávamos. Às vezes havia... afinal era aquilo, porque ia haver um congresso no PS, não sei o quê. Esse tipo de trabalho eu gosto de fazer, dá-me um certo gozo. O Contrapoder foi um erro de casting? O Contrapoder, qual? Na SIC Notícias, que era o remake daquilo que era o Contra Informação. Pois, eu nesse programa não tive nessa... Mas como autor do Contra Informação... foi uma traição. A produtora resolveu mudar de autores, devido, não sei se a direção das produções fictícias e a direção da Mandala é que podem esclarecer melhor isso. Nós... eu e o Rui Cardoso Martins fomos os criadores, não fomos só os autores, nós inventámos um bocado aquele conceito desde o início, obviamente tiveram, mas eu vi pouco, confesso que vi pouco, portanto não sei se teve sucesso. Não, mas foi rapidamente o ano. Pois, teve 6 meses, penso eu, não sei, não sei o que é que teve na origem disso, não, mas não foi uma coisa que me tivesse perturbado, quer dizer, são coisas entre produtores, às vezes muda-se de autores, pronto, não me perturbou, não me aborreceu. Não fica aí nenhum sentimento mais magoado de reavivar aquilo que foi tão bom há uns anos atrás? Não. O programa... Eu penso que foi outro programa diferente, quer dizer... Nós não somos donos dos bonecos, portanto, podem fazer o que quiserem os bonecos. Não. Acho que há lugar para todos. Não. Bruno Carvalho, o homem certo no lugar certo? Até agora tem sido. Quer dizer, eu já nas outras, já nas anteriores eleições, eu tinha apoiado o Bruno Carvalho. Mas vamos ver, até agora o trabalho tem sido bem feito. Veio trazer uma certa força ao Sporting, porque aquilo estava tudo tão mal, não é? O Bruno Carvalho fez aquilo que tinha que ser feito, houve uma grande aquisição que foi o treinador, agora o segundo e o terceiro ano é que vamos ver, mas até agora é... E noutra provocação, Bruno Carvalho arrisca-se a ser conhecido pelo demasiado populismo com quem intervém? Há esse risco. Ou é uma personagem de Bruno Carvalho à lá José Mourinho para defender o que está à volta do plantel? Vamos... É preferível isso, já repararam bem. Bom, o Leonardo Jardim está descansado, não é? Está descansadinho e os jogadores estão descansados. Isso é bom. Nesse aspecto é bom. Mas eu espero que não se caia em exagero. Isto é natural. Isto é o primeiro ano. A época futebolisticamente correu bem, as modalidades amadoras estão a resistir, portanto é o primeiro ano, vamos ver, agora o segundo e o terceiro ano é que vão ser, espero que não se caia em demasiado populismo, não, isso, eu confesso, não gosto muito de populismo, mas é natural que nestes primeiros tempos ocorra um bocadinho isso. Era pré-Bruno Carvalho. Onde é que está o erro ou os erros capitais do Sporting? Está a ser feita uma auditoria de gestão. Eu acho que... Projeto Roquete? Desde os anos do Roquete. O problema não é a SAD. O problema não foi por haver uma SAD. Porque há muitos clubes que têm SADs. O problema foi como é que aquilo tudo foi gerido. Quer dizer, perdeu-se a noção do Sporting como um clube... Ou seja, houve pouco o sportinguismo no Sporting? Muito pouco, exatamente. Uma das vantagens do Bruno Carvalho é que é sportinguista. É, olha, um sportinguista presidente. Eu costumo dizer que há os sportinguistas e depois há aquelas pessoas que dizem que são do Sporting. É pá, eu sou do Sporting. Espera aí, és do Sporting, calma. Vamos lá ver o que é isso ser do Sporting. Eu gosto mais quando se fala assim, quer-se comparar muito o Bruno Carvalho ao estilo Pinto da Costa. Não, eu gostava que o Bruno Carvalho fosse do estilo João Rocha. Eu gosto, para mim, a minha referência aos sportinguistas, o João Rocha é que é. Portanto, espero que se volte esse espírito, ao espírito do João Rocha, que é um espírito mais do Sporting. Hoje em Portugal já se pode brincar com a bola? Não, isso é impossível. Brincar com o futebol, com os clubes. Não, isso é muito. Isso é humor. Olha, acho que isso é um humor difícil. Fazer o humor. Porquê é que cria tanta. E neste caso, vamos àquilo que o futebol representa nas pessoas. O futebol, como modalidade desportiva, de entretenimento, é levada talvez de uma forma demasiado séria para aquilo que deveria ser. Em alguns aspectos é levado demasiado a sério. Por outros lados, também é aquilo tem uma... Porque muito, para muita gente é um hobby, um entretenimento. Aquilo é engraçado. Eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de ser do Sporting. Gosto muito de ver. Sempre gostei disso, desde miúdo. Portanto, aquilo também tem algum valor. Como dizer, daqui a bocado desvalorizamos tudo. O que é que sobra? Ai, a única coisa que é gira é ler livros. Não, calma, então. O desporto também é interessante. Portanto, tem que ser levado a sério no sentido dentro da proporção, não é? Portanto, eu acho bem que o futebol domina as emoções de milhões de portugueses. Quer dizer, não pode ser indiferente. Eu acho que tem que ser levado minimamente a sério. Mas o futebol leva com todas as culpas quando se pretende criticar, por exemplo, a sociedade portuguesa. Muitas vezes fala-se numa sociedade do futebol, de uma forma muito pejorativa em relação aos portugueses. O futebol leva com todas as culpas em relação ao alinhamento que possivelmente teremos. Não, repara-me. Olha, uma coisa típica que tem acontecido, isso é, aqueles políticos, aqueles intelectualoides que não gostam de futebol é que têm essas conversas. Porque grandes pessoas da ciência, da literatura e das artes são loucos de futebol. Uma coisa não impede a outra. O futebol não menoriza ninguém. Tanto mais. E as pessoas não são estúpidas. O caso típico é o caso, por exemplo, nas autárquicas do Porto, da cidade do Porto, em que se pensava que o futebol dominava aquilo tudo. E afinal, não. Os cidadãos do Porto são pessoas inteligentes. Eles são portistas ferrenhos, loucos portistas ferrenhos. E há uns anos votaram no Rui Rio, que era o candidato que o Pinto da Costa odiava e não sei o quê. E o Rui Rio ganhou 3 anos seguidos. Agora com o Rui Moreira foi a mesma coisa. Rui Moreira não era dos candidatos mais portistas, era o Menezes, quem é que era. Pá, até, eu acho que as pessoas que não gostam do futebol é que lançam estes anátemas, estes preconceitos contra as pessoas do futebol. Eu acho que é errado. O futebol, as pessoas sabem muito bem o que é que estão a fazer. Não é por gostarem muito de futebol. As pessoas dentro do estádio de futebol dizem asneiras, dizem brutalidades, perdem a cabeça. Mas depois saem do estádio e vão para as suas vidas e conseguem perceber as coisas. As pessoas não são parvas, como dizer. Não, eu não demonizo o futebol. O futebol é então um falso profeta da desgraça, como muitos também querem. Exageram a força do futebol na vida das pessoas. Querem demonizar o futebol, não sei porquê. Porque nós temos aqueles programas desportivos todos, mas depois as pessoas sabem, se for preciso. Eu já dei o caso do Porto, é evidente, isso acontecesse. Em Lisboa era a mesma coisa, só não acontece em Lisboa, porque em Lisboa há 2 grandes clubes, portanto há pessoas do Sporting que votam no Presidente da Câmara, que é um ferrenho benfiquista. Não há problema nenhum, as pessoas não são parvas. O futebol, as pessoas sabem bem distinguir o futebol da vida. Portanto, eu acho que há um exagero aí. Faltam 6 minutos para terminarmos as conversas de esquina. O Estado português ainda vai recuar na decisão de vender os quadros de Miró? Eu naquela altura eu fiquei espantado, eu assinei a petição. Fiquei espantado porque eu gosto muito de arte e tive a felicidade de conhecer grandes museus europeus e grandes cidades. E pá, a história de Portugal. Portugal é um país que tem uma história que merecia ter mais qualquer... Os museus portugueses são fraquíssimos. As obras, as tais 80 e tal obras do Miró, nem todas são de topo, não é? Do Miró, mas há ali 20, 30 obras que são muito interessantes. Qualquer coleção, eu não percebo, aquilo já está comprado. Veja uma coisa, as pessoas, houve uma desinformação que é: o Estado vai gastar-se 30 e tal milhões, não vai gastar já nada, já está. Aquilo é uma coisa que já está, não está, que já está. O único dinheiro que tinha que gastar era expor num museu, portanto não se vai gastar nada, estão a tentar vender. Já que aquilo está cá, eu não vejo por 30 e tal milhões ou 40 milhões valerá a pena vender aquilo. Sinceramente, o que é que nós temos de arte? Temos o Museu Nacional de Arte Antiga, que tem lá um Bosch e tem um Durer. Depois tem a coleção Berard, que tem um Orwell ou dois e um Roy Lichtenstein e mais uma ou duas. Tem um Picasso e uma coisa. E depois tem o Museu da Gulbenkian, que também tem meia dúzia de peças. E tínhamos ali, podíamos fazer ali um núcleo engraçado, ali de 20 ou 30 quadros do Miró, tanto que o turismo cultural está a crescer. Já repararam? As pessoas quando vão a Paris, ou vão a Londres, ou vão a Madrid, vão sempre a um museu ou dois, não sei o quê. E esse turismo está a crescer. Acho que em Portugal não vejo, por exemplo, pôr ali uma coleção de Miró de 30 e tal quadros, por exemplo, em Serralves. Seria um interessante para uma cidade como o Porto, por exemplo. Falta essa visão também de futuro? Eu acho que falta um bocado, quer dizer, é uma visão economista, demasiado económica, de vender de aquelas pessoas que estão aflitas e vendem tudo o que têm em casa, e ficam só com os móveis e com o frigorífico, quer dizer, é um bocado isso, parece-me, é um exagero, pá, calma também, nós também precisamos ter algumas coisas nas paredes, para vivermos confortável, para resistirmos melhor a isto. É que se nós, para sobrevivermos, só vamos ficar com os bancos e as mesas e o frigorífico em casa, vendemos tudo, vendemos todos os quadros que temos, vendemos as televisões, só ficamos com a rádio de pilhas. ok, conseguimos chegar ao fim do mês e conseguimos saldar as nossas contas, mas depois a nossa vida é uma tristeza. Quer dizer, não é? Viver dentro de uma casa só com bancos e uma cadeira e um frigorífico e um rádio de pilhas. Quer dizer, Portugal pode ficar assim também, não vale a pena, não é? E no final do dia, quem é José de Pina? É um tipo assim um bocado tímido, fechado, que vai para casa e gosta de estar em casa, descansadinho. Pronto, e é isto. E José Pina vem às conversas de esquina e saiu de casa. Mais um feito deste programa. José Pina, muito obrigado, obrigado por este bocadinho. Foi mais um Conversas de Esquina. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Não percam as repetições na Rádio Zero. O programa também ficará disponível brevemente no online. Muito obrigado. Até para a semana. Some interstellar gator skin boots and a helter-skelter and a little finger and I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit and when she needs to shelter from reality she takes a dip in my daydreams. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. She's a modern lover, it's an exploration. She's made of outer space and her lips are like the galaxy's edge and a kiss the color of a constellation falling into place. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque.